positividade. Dando um up na sua tarde. Up! Muito bem, como eu prometi, tá ele aqui, nosso amigo Plácido Mendes. É, pra falar da exposição Conquista do Rock, que começa amanhã, dia 13 de janeiro, às 15h. É, vai ter roda de conversa, vai ter apresentação musical do Instintivo Blue. E ele tá aqui pra falar com a gente. Vai ser no Sesc aqui, Vitória da Conquista. Plácido, seja bem-vindo ao nosso Positividade aqui na Rádio UP. Boa tarde, Marcel. Boa tarde, Sudoeste da Bahia. Pois é, amanhã a gente vai fazer a exposição A Conquista do Rock lá no Sesc, como você disse, começando às 15h. Vai ter música ao vivo, vai ter roda de conversa, vai ter visitação guiada. Então vai ser bem interessante, assim, acho que não lembro de ter esses últimos anos uma exposição de rock, assim. Então, vamos lá. Fala pra gente, dá um spoiler aí de como será essa exposição. Eu sei que são três partes, né? Tem a parte de pesquisa, tem a parte também de telas e tal. Como é que vai ser? De fotografias? Uhum. Então explica pra gente como é que será essa exposição que vai acontecer a partir de amanhã. E lembrando a galera que começa amanhã, mas vai até fevereiro, para você poder ir lá no Sesc acompanhar essa exposição. Isso, ela começa amanhã e vai até o dia 20 de fevereiro, então a entrada é sempre gratuita. Quem quiser ir mais de uma vez, fica à vontade. O Sesc está aberto para quem quiser visitar a exposição. Ela é uma exposição na verdade, dividida em três, né? Eu sou um dos expositores, também tem Raquel Dantas, que é a autora do primeiro livro sobre a história do rock de Conquista. Ela também vai expor lá alguns materiais da própria pesquisa dela, inclusive alguns que não chegaram a ser publicados no livro. O livro, ele foi publicado em 2017, se eu não me engano, já está até esgotado. E ela foi esse primeiro livro sobre o rock de Conquista. Ela também é artista plástica, né? Desenhista, pintora. Ela vai expor fotografias, letras de música, algumas coisas assim do material de pesquisa dela. Além dela, tem PH Soares, né? Paulo Henrique Soares, ele é fotógrafo, ele acompanha várias bandas de rock aqui de Conquista. Hoje ele vem trabalhando mais com a banda Dona Iracema, né? Uma das principais bandas aqui da região atualmente. Ele vai expor fotografias dele. Então é uma parte bem mais visual da exposição. E eu, enquanto artista, né? Eu tenho meu projeto Distintivo Blue. Eu vou levar uma parte da trajetória da Distintivo Blue, que agora em 2024 completa 15 anos de trajetória, né? Eu tenho 24 anos de carreira como cantor, mas o Distintivo completa 15 daqui a alguns meses. Então eu vou levar história, vou levar letras de música, vou levar a discografia, algumas coisas, sempre com alguns QR codes para quem quiser se aprofundar mais. E o lado pesquisador, né? O Memória Musical do Sudoeste da Bahia, um projeto que eu criei em 2019 e para estudar mesmo a fundo a musicalidade da nossa região. Tem um site, né? memoria.distintivoblue.com. Lá a gente encontra, todo dia tem alguma coisinha nova sobre a nossa musicalidade, a música da região, sem restrição de gênero. Mas dessa pesquisa eu fiz o recorte do rock e levei para a academia, né? Eu fiz um mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB, estudando especificamente o rock. Então lá vai ter material dessa pesquisa que eu fiz, vai ter mapas da cidade, Zona Oeste, Zona Leste, onde é que tinha pontos, estúdios, lugares de shows históricos e tal. Também fiz uma divisão, né, de fases da cena rock, então vai ter isso tudo. Também com os QR Codes, para quem quiser se aprofundar, dissertação de mestrado mesmo, está disponível para quem quiser conferir na íntegra. Então tudo isso vai estar lá naquela exposição amanhã. Isso é interessante você falar sobre isso. Esse estudo que você fez do rock de Vitória da Conquista, sobre a música de Vitória da Conquista, né, indo a fundo, pesquisando, fazendo as ramificações aí e buscando locais, buscando histórias, buscando as bandas que atuaram em Vitória da Conquista, que ainda atuam, mas essa pesquisa realmente é muito minuciosa, né? Você chegou a concluir o mestrado, não é isso? Concluiu. Em cima concluiu desse tema. O mestrado em 2022, terminou meu mestrado, só que aí pela qualidade do trabalho eu segui direto para o doutorado. Então eu estou atualmente fazendo o doutorado em memória pela UESB. Meu projeto de pesquisa mudou um pouco, agora eu já não estou mais só no rock. Uhum. A minha pesquisa, ela fala sobre, faz um paralelo, na verdade, entre a cena rock e aquela música que a gente costuma chamar de regional, né? Aquela geração que foi para os festivais na década de 90, incluindo, por exemplo, Evandro Correa, Gutenberg Vieira, Geslanês, Andrea Cleone, esse pessoal todo. Só que aí unindo esses dois universos através da música autoral. Então eu pesquisei necessariamente artistas autorais para tirar deles as impressões que se tem, né, como as dificuldades, por que eles criam músicas hoje em dia. Então, porque hoje a gente vê muito essa questão do tributo, né? Vamos fazer tributo, tocar os clássicos. É, deixando o músico muitas vezes obrigado a deixar sua própria obra de lado para fazer satisfazer uma espécie de mercado da nostalgia, né? Então eu faço esse estudo, eu tô em pleno estudo disso daí. Maravilha, maravilha. Vamos fazer um som aí. O Instituto Blue vai estar também se apresentando nessa abertura da exposição A Conquista do Rock, que será amanhã, dia 13 de janeiro, às 3 da tarde, lá no Sesc. E a turma do Instituto Blue vai estar se apresentando lá, não é isso? Vai, vai. Gente, vou tocar aqui uma música da Distintivo de 2015, chama 12 Horas. Mostre quem você é. Olhe meus olhos, que eu já posso lhe ver. Me dê a mão, vem comigo. Esquece um pouco deste mundo e vem correr perigo. Não tenha medo, você não vai se machucar. Que eu preciso, oh, é demais. 12 horas contigo, rock and roll, feeling do blues. Eu passei em um belo lugar. Deixa que o vento nos conduz e sabe onde temos de chegar. Que eu preciso, oh, é demais. 12 horas contigo. Aí um trechinho de 12 horas. Aí, Distintivo Blue, que vai estar se apresentando. E você vai estar lançando também a Zine, né? Memória Musical do Sudoeste da Bahia. É a nova Zine. Isso, a nova edição da Zine. A nova edição normal, né? Vamos dizer assim. Da Zine. Inclusive a anterior eu estive aqui também lançando, né? Foi lançando, foi realmente. Isso. Esteve aqui presente com a gente lançando a primeira edição e agora saindo a segunda. Isso. A Zine é um trabalho dentro do Memória Musical, né? Que é uma forma de trazer um formato impresso, meio como uma revista, de divulgação científica mesmo. Então tem muita coisa da pesquisa geral do Memória Musical. Que eu gosto de fazer esse formato de zine. A zine é uma forma de mídia que foi muito usada na época do punk, né? Exatamente. Uma forma de fazer um jornalzinho, uma revista. Preto e branco, independente, impresso, né? Com baixo custo. Meia folha ofício, né? Uhum. É muito legal. E tem várias histórias aqui nessa zine que você vai estar lançando aí. Uhum. Inclusive, eu tava dando uma sacada aqui: 10 dicas para os músicos da noite. 10 dicas para os músicos da noite. Aí é a questão de a gente que tá nesse ramo, a gente vai pegando uma experiência e descobrindo algumas coisas que funcionam, outras que não, algumas atitudes de colegas nossas mesmo, que são muito básicas para fazer a nossa profissão ficar mais profissional possível, né? Algumas coisas são muito básicas, tipo, seja pontual, não beba exatamente enquanto trabalha. Estabeleça claramente qual é a sua. Exatamente. Então, porque às vezes você vai mostrar o seu trabalho, né? Aí chega logo o cara, toca Raul. Ou então você tem aquele, que como não eu. Não é nada contra Raul, que todo mundo gosta de tocar Raul, mas às vezes. Se não for artista, a sua, né? Não, às não vezes dá certo. O artista quer mostrar o seu trabalho também, né? Por exemplo, eu sou do rock and roll, toco country, toco blues. Eu não vou me atrever a fazer, por exemplo, o que Regina Gé fez aqui agora há pouco. Eu adoro o forró e tal, tradicional, mas eu não tenho a pegada. Não vai se arriscar a tocar, né? Eu posso até me arriscar desde que eu vá me debruçar sobre isso em casa, treinar. Agora, assim, no momento é melhor não fazer, né? É porque chega o garçom com aquele papelzinho. Aquele papelzinho, manda um alô pra mim e toca tal música. Aí eu vou fazer. Eu sei que eu não vou conseguir fazer uma coisa muito legal e aí eu vou acabar queimando meu filme. Então são coisas assim, desse tipo, Tem muita gente que está começando agora, mas também tem muita gente que já tem bastante tempo de estrada e tem certos vícios, né, nisso, esses probleminhas assim, que aí, é bom dar uma cutucadinha. Tem aqui no item 7, respeite ao repertório. Toca Raul, toca Telegrama, toca aquela de Javan, toca sertanejo. Se é a sua, faça mesmo. Se é a sua, faça. Agora, se você não tem familiaridade com isso, e você tem vontade, é melhor você ir pra casa, dar uma estudadinha primeiro, antes de se atrever a fazer uma coisa que pode não dar muito certo pra você. É seu nome que tá em jogo, né? Sua imagem que tá em jogo. Exatamente. Vamos dar uma faturada aqui, a gente volta já já, trazendo mais nosso amigo que está aqui presente, da Distintivo Blue, trazendo essa exposição. Essa exposição que acontece amanhã, a partir de amanhã, às 3 da tarde, lá no Sesc. Então você fica por dentro do que vai acontecer lá. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? 4:16 agora. Daqui a pouco, mais música. Music. Rádio Hopi, onde você estiver. Positividade. Oferecimento. Colégio Paulo VI, sempre com você. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Yeah! Positividade. Na UP. UP. Por que se contentar com o básico se você pode ter o aprendizado ilimitado da Uninassal? Transfira seu curso e estude em uma estrutura completa que já formou mais de 170 mil profissionais e onde 8 em cada 10 alunos estão empregados. Aproveite a graduação presencial com a primeira mensalidade por R$ 129,00, mais desconto de até 70% em todo o curso. Transfira-se em uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado que forma líderes. O verão na Bahia chegou daquele jeito. E para aliviar esse calorão, o consumo de água acaba aumentando. É aí que a Embasa chega junto, investindo em tecnologia sustentável, em ações preventivas e garantindo o abastecimento com água tratada. E você também tem que chegar junto. Evite o desperdício de água e denuncie irregularidades. Água bem tratada, deve ser bem cuidada. Uma campanha da Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Onde você estiver. Verão com ofertas quentíssimas só no Pereira, confira. Bebida da fruta Demais Maratá 200ml 1,39. Coquetel Ousadia 350ml 2,99. Refrigerante Tubaína Real 2 litros 3,99. Cerveja Taipava Pilsen Lata 350ml 2,69. Refresco em pó midi 20 gramas 300ml 99 centavos. Ice Ousadia 300ml 2,99. Pereira, Alto Marão Ceasa, Bairro Brasil, em breve Boa Vista. Verão e férias combinam com preço baixo do Pereira. Confira! Com o Banco do Nordeste, sua micro ou pequena empresa tem crédito com as menores taxas, tanto para capital de giro quanto para investimento. E você ainda aproveita as facilidades do cartão BNB. Procure uma das nossas agências ou acesse o site. É da gente, o Banco do Nordeste, que apoia, acredita e investe. É crédito BNB para sua MPE. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Rádio UP! Não é porque o seu Toyota está fora de garantia que ele não precisa de uma mão de obra com qualidade garantida. Conheça a T-Service Conquista, oficina especializada Toyota, com mão de obra treinada na montadora e peças homologadas. Revisão do Corolla 2012 a 2018 com 30% de desconto. Troca de óleo, anel de vedação, balanceamento, filtro de óleo combustível, alinhamento e rodízio de pneus. Tudo isso por apenas R$ 3.112. T-Service Conquista. Avenida Presidente Dutra 3150. Paz no trânsito começa por você. O educar é acolher, se envolver, sentir. É sobre se importar. Educação de qualidade, estrutura moderna e ampla. Projeto pedagógico atual e bilíngue. Turmas de programação e robótica. Educação financeira, de mídia e artes, que atende da educação infantil ao ensino médio. Tradição de mais de 65 anos conectando ao futuro. Educação como o Colégio Paulo VI faz. Só o Colégio Paulo VI faz. Matrículas abertas para 2024. Colégio Paulo VI, com você sempre. Brasil Atacarejo, você ganha economia e concorre a 100 Smart TVs. É o ano novo premiado Brasil Atacarejo. Leite condensado Italac 395 gramas 3,98. Mussarela peça pedaço quilo 27,80. Açúcar refinado vida 1 quilo 3,78. Válidas até 14 de janeiro. Digite seu CPF. Cadastre-se. Ainda faltam 50 Smart TVs. Participe. Up Notícias. Jornalismo sério e verdadeiro. De segunda a sexta, à 1 da tarde. Up Notícias. Informação além dos fatos. Up FM. Up. Agora 4:20. Positividade. Up FM. Muito bem, educar é acolher, é se envolver, é sentir, é sobre se importar. Ser o que nos faz humanos, ter uma educação de qualidade é uma excelente estrutura moderna e ampla e um projeto pedagógico atual e bilíngue, turma de programação e robótica, educação financeira e de mídia e artes que atende a educação infantil ao ensino médio não seriam suficientes. O futuro exige novas atitudes e aqui a nossa tradição de mais de 65 anos é conectar os nossos alunos ao futuro. Educação como o Colégio Paulo VI faz, só o Colégio Paulo VI faz. Matrículas abertas para 2024. Colégio Paulo VI com você sempre. Hoje, sexta-feira, dia de grandes promoções também no Santo Antônio Supermercado, que é tudo de bom. Duas unidades, hein? No centro da cidade, ali próximo a um jardim, a Praça Tancredo Neves e também no bairro Candeias. Nós estamos aqui entrevistando o nosso amigo Plácido Oliveira. Eu falo Plácido Mendes, não é Plácido Mendes Oliveira. Ele utiliza o Plácido Oliveira, não é isso, Plácido? É Plácido Oliveira Mendes. Eu atualmente Mendes. Eu uso Oliveira em homenagem à minha avó, faleceu ano passado, então o Oliveira vem dela, então esse é o meu nome artístico definitivo. Vamos maravilha, dizer assim. Maravilha. Também tem Oliveira no nome. Os Oliveiras são fortes. Vem da árvore, né? Da árvore Oliveira. Muito bem. Plácido, fala mais um pouquinho pra gente sobre a exposição, o que teremos aí, o que as pessoas podem esperar dessa exposição aí, que é a Conquista do Rock. Bom, a exposição é com apoio do SESC, né? Um projeto que eles têm audiovisual, então lá no SESC tem um espaço para exposições, tem todo tipo de exposição, não só de fotografias, mas quando tem, por exemplo, o curso de pintura lá e os alunos expõem nesse espaço, é um espaço bem interessante. Vai ficar lá, como eu falei, de 13 de fevereiro até 20 de... 13 de janeiro a 20 de fevereiro. 13 de janeiro a 20 de fevereiro, exatamente. Com visitação gratuita. Amanhã especificamente vai ter essa abertura. Eu vou fazer a abertura, o Distintivo Blue vai fazer a abertura assim, em formato acústico. Participação também de Carol Ivo, né? Uma cantora que é já bastante conhecida na cidade. Depois a gente vai fazer uma roda de conversa com os três expositores e quem quiser participar fica à vontade no auditório do SESC, que é bem do lado mesmo do espaço da exposição. E aí depois a gente desce para a exposição, faz essa visita guiada, todo mundo conversando ali, trocando ideia. A Zine, que a gente já falou agora há pouco. Matéria de capa Conquista Rock City. Então, ela vai ser distribuída, vai ser lançada amanhã na exposição e vai ficar disponível também para quem quiser pegar. Vai ter lá várias cópias para quem quiser pegar. E para quem também ainda gosta, vai ter várias cópias do CD da Distintivo lá do lado, da Distintivo Blue, né? Hoje em dia CD é relíquia. Mas vai estar lá também, para quem quiser, de graça. Só ir. Aí a pessoa fala assim: pô, mas eu não sei como chegar ao SESC, né? Não conheço direito. O SESC fica ali. Se você pegar aquela. A gente fez acabou de passar a propaganda do Colégio Paulo VI. Na entrada do Paulo VI, aquela ruazinha, se você subir, como diz os mineiros, sobe toda a vida, você vai chegar no SESC. É, no alto do Ibirapuera. Subiu, você já vai dar de cara com o SESC. Pode subir, estrutura fantástica, né? E se você quiser ir de ônibus, é só pegar o R05, Bruno Bacelar, ele para na porta e na hora de voltar, a mesma coisa, ele para na porta também para voltar pro centro da cidade, então não tem erro. É um lugar bem interessante, bem legal, o SESC tem vários outros programas dele lá. Vale a pena, a gente está bem feliz com esse apoio do SESC. Vale muito a pena conhecer a estrutura do SESC, a estrutura voltada aí para o comerciante, né? O comerciário. Comerciário, também. Exatamente, comerciário. E vale muito a pena conhecer aquela estrutura que é fantástica, né? Bibliotecas, piscinas, sim, bares. Tem a escola do SESC, a escola. Né? Então, realmente vale a pena você conhecer uma estrutura fantástica que é montada ali no alto do bairro Ibirapuera. E você dizia também da possibilidade de fazer oficinas depois dessa exposição. Isso. Haverá oficinas aí voltada também para música, voltada para rock e fotografias e tal. Fala. Sim, aí encerrado esse período de quase um mês aí da exposição, aí a gente vai fazer lá oficinas relacionadas à exposição, né? Então eu vou fazer uma oficina de zine, provavelmente. A gente ainda tá maquinando, ainda vai divulgar direitinho a programação das oficinas, mas provavelmente eu vou fazer uma oficina de zine. E PH vai fazer uma oficina de fotografia com celular, né? Então, quem é aberto ao público, quem quiser se aprofundar ou conhecer essas atividades, esse universo artístico, assim, também vai estar disponível para toda a população. E é legal essa exposição, hein? Porque a velha guarda pode rever o que aconteceu no rock e a galera agora, a juventude, pode conhecer um pouquinho do que aconteceu no cenário, na cena rock de Vitória da Conquista, não é isso, pastor? Isso. Esse, na verdade, é um dos objetivos, dos meus objetivos enquanto pesquisador, com o site do Memória Musical do Sudoeste da Bahia, né? Quando eu comecei a pesquisa, eu me deparei com um problema que é muito corriqueiro, que a gente não para pensar, que é, por exemplo, antigamente existia um site que fazia cobertura dos shows de rock, chamado Você Vê. Uhum. E ele fez muitas coberturas, ele fazia resenha sobre os shows, e o site saiu do ar e esse material todo até agora se perdeu. Então, às vezes, os blogs, eles saem do ar por um motivo ou outro, o proprietário do blog, ele abandona aquele projeto, e muitas vezes, por conta até dessa questão de renovação de domínio, né, o www, ele é renovado anualmente. Então, se você não paga o radioapp.com.br no final do ano, o site sai do ar. Saiu do ar, você perdeu todo aquele conteúdo. Então, eu venho juntando material que eu tinha de antigamente, que às vezes eu salvava, né, do Você Vê, por exemplo, mas de outros sites hoje em dia sai coisas sobre a música. Eu tento fazer esse esforço de copiar e colocar aqui no meu Memória Musical, para que ele fique, tenha mais chances de não se perder. Tem um material original que eu produzo também, claro, mas eu também tento fazer com que esses outros veículos dá essa maneira a mais para que não se perca esse material, porque não existe uma imprensa de música, né, local, por exemplo, especializada. Então é o dever do pesquisador mesmo. Estou tentando fazer essa preservação da nossa musicalidade, não importa o gênero musical, para ficar disponível para todo mundo. Tudo que eu faço, tudo que o Memória Musical publica, está sempre público e gratuito. Show de bola. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir. Vamos tocar um clássico do rock and roll de conquista aqui. Vocês vão reconhecer de cara. Essa moça é o passarinho batendo asas dentro de mim. No sonho sou lua cheia de tocaia na tua janela. Ávido de desejos, tecendo amor, querendo ela. Quando os meus olhos buscam e encontram os olhos dela, emoção é chuva fina roçando a tua rosada pele. E o homem tomba a fera, desejo e ardor. E a felina é primavera, é toda flor. Essa moça é o passarinho. Nosso querido Evandro Correia, na versão rock aí do Distintivo Blue. Essa daqui é uma Lua de Agosto, né? De Evandro Correia, nosso grande músico de sempre, amigo. Essa música é uma das que a gente vai gravar no próximo álbum da Distintivo Blue, né? A gente tá com um projeto chamado O Som Que Vem do Sudoeste, que é o título, por exemplo, do show que a gente fez no Natal, Conquista de Luz, agora, recentemente, que é isso, tocar músicas do Distintivo Blue, mas também abraçar os nossos conterrâneos, né? Os artistas aqui da região, sejam nativos ou não, tocar as músicas desse pessoal, adaptar para o nosso mundo e fazer esse lembrete que a nossa musicalidade atual também tem valor, pra gente não ficar só nessa de clássico, clássico, clássico, clássico, porque o passado é bom, é confortável, é acalentador, mas a gente vive no presente, né? Então a gente tem que valorizar também os artistas que estão vivos no momento, criando e tocando. um dos objetivos, inclusive, do projeto do Memória Musical do Sudeste da Bahia, né? Aí já estou juntando o artista com o pesquisador nessa questão. E legal que você pega a música, como você fez aí com o Evandro Corrêa, e colocou na pegada do distintivo, né? Isso aí, a gente vai gravar todo rock and roll, assim, meio Creedence, né? Vai ser bem legal. Show de bola. Previsão para esse projeto? Já está no processo de produção, né? Ele é uma produção assim, autoprodução. Uhum. Eu mesmo vou gravar a maioria dos instrumentos, né? Lá em casa mesmo, com o equipamento que eu tenho, que também já é um conceito artístico que eu escolhi, né? Uhum. Temos vários estúdios muito bons, muito talentosos de gravação, mas eu escolhi fazer eu mesmo, porque aí eu consigo, mesmo que eu não consiga aquela qualidade impecável dos estúdios pagos, mas ele fica mais com a minha cara, a minha característica, né? O que, na verdade, música enquanto arte, enquanto expressão humana, para mim, neste momento, é mais interessante que ela expresse mais fielmente os sentimentos do que atender aos padrões de qualidade do mercado, por exemplo. Exatamente, você falava de estúdios aqui de Vitória da Conquista, tem o estúdio do Luciano Pepe e ele, inclusive, é destaque, hein, na discografia, que é provavelmente o primeiro álbum instrumental autoral de Vitória da Conquista, Cara de Pan. E aí tem uma matéria falando sobre esse disco do Luciano Pepe, né? Um grande profissional, né? Isso. Grande músico. Luciano, né? Pepe é um cara que tocou só com duas pessoas, Deus e o mundo. É um cara muito gente fina, um amigo meu já. E um cara eclético também, né? Isso, de muito tempo, já tocou com muita gente, com Dominguinhos, quando vem alguns artista de nível nacional sozinho que quer tocar com os músicos do lugar, geralmente ele é chamado. Então, um cara muito talentoso. E como você falou, esse disco Cara de Pan dele é muito provavelmente o primeiro disco instrumental autoral de Vitória da Conquista. Eu entrevistei ele para minha pesquisa de doutorado, a gente conversou bastante. E a gente, depois de um tempo, a gente se tocou realmente, acho que não tinha, né? Pode ser que apareça, mas até o momento na pesquisa não tem. É um pioneiro, né? Um cara sensacional, Luciano Pepe. Me fugiu aqui também o nome de um que toca baixo, que é um artista fantástico também. Poxa, me passou. Tem a família toda de músicos aqui. Aliás, né? Quando um músico tem. Felipe Moreno, baixista. Cara muito bom, rapaz. Sim. No baixo também. Ele é fantástico, né? É aquela máxima que a gente usa: conquista um celeiro de grandes artistas. Ela não é só da boca pra fora, né? Tem muita gente fabulosa fazendo arte aqui, não só na música, mas no teatro também, nas artes plásticas. No cinema, nunca esqueçamos que temos um curso de cinema na UESB aqui de Conquista, então tem muita gente produzindo material muito interessante. Aí na própria Zine, na penúltima página, essa parte da discografia é como se fosse um quadro fixo, né? Sempre tem assim um artista e um disco dele. Mais atrás também tem Assista, uhum, que tem aí o documentário Prefácio, que foi produzido aqui em Vitória da Conquista, e ele está no Globoplay, ele passou primeiro no canal Futura, com 8 artistas aqui da região: Papalo Monteiro, Pipa, Gutenberg Vieira, Balaio, da Dona Iracema. Uhum. São curtas, né? De 13 minutos mais ou menos cada um. Alisson Menezes falando um pouco sobre sua própria trajetória, o que eles pensam sobre a música, e aí tocam algumas músicas autorais. Então tem muita gente. Ele me fugiu agora o nome do diretor, do produtor, mas ele é ex-aluno da UESB aqui do curso de cinema. Tem muita gente muito boa. Maravilha, maravilha. Felipe Moreno, que é sobrinho do Ito Moreno, forrozeiro. Uhum. E também o pai dele, que é Moreno também, que é médico. E passou o nome do pai do Felipe Moreno, que também é um músico de mão cheia, também a família toda de música. Eu não conheço ele pessoalmente, mas acompanho o trabalho dele, é um cara sensacional. Maravilha. Então vamos tocar mais uma? Vamos, vou tocar de mais um autor aqui da região, se chama Weldon França. Essa daqui do pessoal do rock já é bem calejada também. Saudade, o meu desejo de Diga onde você mora ou se esconde, se é além da ponte. Nenhuma distância vai tirar você de mim. Foi pra você que eu fiz esta canção que sai do fundo do meu peito. Foi pra você que eu fiz esta canção, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Daqui do alto do planalto da conquista, a vista é muito mais bonita do lado da Chapada Diamantina. O visual me alucina. Pra você que eu fiz esta canção que sai do fundo do meu peito. Foi pra você que eu fiz esta canção, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Planalto da Conquista é o nome. Opa, tem tudo a ver. Vamos ao intervalo comercial. Na volta, mais um convite aí para essa exposição que começa amanhã em Vitória da Conquista, falando sobre a história do rock. Já já a gente volta. 4:36. Daqui a pouco, mais música. Music. Rádio Ami, onde você estiver. Positividade. Oferecimento. Colégio Paulo VI, sempre com você. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Yeah! Positividade na UP. UP! O aprendizado da Uninassal é como você, ilimitado. Tem uma experiência sem limites em uma estrutura completa e com ensino focado na prática, onde 8 em cada 10 alunos formados já estão empregados. Quer mais? A Uninassal tem condições imperdíveis na graduação presencial. Primeira mensalidade por apenas R$129 e descontos de até 70% durante todo o curso. Inscreva-se já em vestibular.uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Pare e compare. A Havan é o melhor lugar para comprar material escolar. Nesta quinta, sexta, sábado e domingo, kit escolar 19 peças Faber-Castell de R$39,90 por R$29,99 cada. Kit completo e muito barato. Caderno Havan 10 matérias de R$24,90 por só R$14,99. São várias capas lindas. Corra para aproveitar. Oferta válida até domingo ou enquanto durarem os estoques. Volta às aulas é na Havan. FM. Rádio UP. Atenção pra notícia que é a maior folia. Neste carnaval, o Atacadão e o Olodum estão juntos num só ritmo. O atacadista mais barato do Brasil e a batida que é o maior barato do carnaval da Bahia. Pra comerciantes, famílias e foliões entrarem no ritmo da economia. Aqui é Atacadão, o parceirão oficial do Olodum no carnaval 2024. Atacadão, lugar de comprar barato. O que você escolhe? Robótica ou iniciação científica? Eu? Escola SESI. Esporte ou cultura? E precisa escolher? Escola SESI. Mão na massa ou educação digital? Eu escolho Escola SESI. Aqui você tem educação científica e tecnológica que desenvolve competências socioemocionais e dá autonomia para você ser o que quiser. Escola SESI, ensino fundamental e médio, do sexto ano à terceira série. Matrículas abertas, escolasesiba.com.br. Rádio A Andrade Automóveis, o melhor lugar para você comprar o seu carro seminovo, agora tem nova filial. Além da tradicional matriz na Avenida Juraci Magalhães, número 450, em frente à Pizza Play, agora há uma nova unidade na Avenida Brumado, número 821, ao lado do Banco Santander. Faça uma visita e realize o sonho do seu veículo próprio. Fone Zap 779-8802-4626. Andrade Automóveis, sua loja multimarcas. O educar é acolher, se envolver, sentir. É sobre se importar. Educação de qualidade, estrutura moderna e ampla. Projeto pedagógico atual e bilíngue. Turmas de programação e robótica. Educação financeira, de mídia e artes, que atende da educação infantil ao ensino médio. Tradição de mais de 65 anos conectando ao futuro. Educação como o Colégio Paulo VI faz. Só o Colégio Paulo VI faz. Matrículas abertas para 2024. Colégio Paulo VI. Com você sempre. Neste período natalino, grava essa mensagem para todos cidadãos e cidadãs, manifestando a nossa gratidão por todas as bênçãos que Deus tem realizado em nossas vidas. Que o Senhor Jesus continue nos concedendo mais amor, compaixão e força para superarmos os desafios. Desejo um feliz Natal e um ano novo cheio de paz e prosperidade para todos. Gilberto Rocha, prefeito de Barra do Choça, para todo aquele que nos ouve, em especial para os barrachocenses. Rádio 100.1. Super ofertas de Ortiz Santo Antônio Supermercados. Venha aproveitar. Banana d'água, quilo 4,99. Mamão formosa, quilo 5,49. Melão rei, quilo 11,98. Laranja embalada com 5 quilos, 14,49. Santo Antônio Supermercados, no centro, no Cadeias, é tudo de bom. Ofertas válidas de 9 a 14/1/2024. Chico Medonho e sua turma, no programa mais fuleiro do rádio brasileiro. A Hora do Chico, de segunda a sexta, às 5 da tarde, no 100.1. Rádio Up. Positividade. Na Up. Up. Muito bem, o Positividade, até às 5 da tarde, às 5 tem ele, Chico Medonho da Silva Mochotó. Se liga, que o papo agora é com você que quer um aprendizado ilimitado. Na Uninasal, você tem isso em uma estrutura completa, com ensino focado na prática e onde 8 em cada 10 alunos formados já estão empregados e ainda conta com uma condição incrível para graduação presencial. Primeira mensalidade por apenas R$129, descontos de até 70% nas demais mensalidades. Inscreva-se já em vestibular.uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Estamos aqui com o Plácido Oliveira do Distintivo Blue, falando sobre essa exposição que acontece no SESC. Começa amanhã, dia 13, às 3 da tarde. Plácido, desde já agradecendo a sua presença aqui, meu querido. Sucesso para você nessa exposição e também na sua trajetória musical aí, nas suas pesquisas. A gente tem que beber muito dessa fonte aí e recordar grandes momentos que o rock de Vitória da Conquista passou e que pode passar ainda. A juventude tem que se despertar para esse momento que nós estamos vivendo e está também mais uma vez falando aquilo, protestando o que acha que está errado, o que acha que está certo. Chegou a hora da juventude colocar a cara a tapa, não é isso, meu querido Plácido? Exatamente. Aí, muitas vezes eu vejo as pessoas falando: a música tem que deixar a gente alegre, é uma música para descontrair. Não, a música é uma expressão humana, ela serve para qualquer coisa. Ela serve para ficar alegre, para descontrair, ela serve para se revoltar, ela serve para pensar sobre a vida, né? E o rock and roll tem muito isso. Ele não tem muita essa obrigação de só falar de coisas alegres. Ele fala quando tem que falar do que tá acontecendo, ele fala quando tem que demonstrar que tá alegre, ele fala. Mas o rock and roll é isso, é arte pura mesmo. A música é a expressão humana, o que está sentindo tem que se falar. Então, como você disse, a juventude tem que mostrar o que ela anda sentindo, né? A gente ainda, ultimamente o rock and roll anda muito nas mãos assim da velha guarda ainda, a gente mais da minha idade, acima de 30 anos e tal. Mas a juventude tem que começar a mostrar a sua cara, né? Eu quero ver as bandas de rock da juventude, quero ver eventos produzidos exclusivamente pelo pessoal mais novo aí na faixa dos 18, 20 anos. Estamos esperando aí. A volta dos festivais, né? Dos festivais, das escolas, né? Exatamente. Importante, muito importante, porque revela aquele artista que está escondido aí no meio da galera, de repente toca só um violão lá no seu quarto, né? Na sua casa. E às vezes é bom você expressar isso, soltar essa qualidade sua e botar essa música pra fora aí pra todo mundo ouvir, né? Isso, eu lembro quando eu tava no ensino médio, às vezes o pessoal que tinha banda, eles conversavam com a diretoria da escola e providenciavam fazer um mini show no intervalo, assim, aí a gente era surpreendido, tá uma banda tocando rock no meio da escola, a gente nem sabia, isso era muito legal. Não sei se anda acontecendo, talvez até esteja, né? Porque eu tô afastado mesmo do ambiente escolar de ensino médio, pode ser que aconteça. Então publiquem esse tipo de material na internet e também, sim, fiquem à vontade para chamar a gente para poder ajudar a registrar, a manter viva o Memória Musical do Sudoeste da Bahia. Ele é feito por mim, criado por mim, Mas a minha ideia sempre foi que as pessoas colaborassem, né? O maior interessado é a população como um todo, não apenas eu como pesquisador. Então tá aí, quem quiser conhecer o trabalho, nas redes sociais é @ Memória Sudoeste, né? O site é memoria.distintivoblue.com, sem o www, né? Que aí você pode, se você tem um cartaz, você tem uma camisa, fez um vídeo de algum show, alguma coisa assim, manda, porque é como se fosse um museu mesmo. O objetivo é acumular material para que a gente tenha sempre o que ver, os pesquisadores terem material para pesquisar. E já o meu trabalho artístico é @ Distintivo Blue, né? www.distintivoblue.com é o site oficial, então tem a discografia, tá toda nas plataformas, Spotify, Apple Music, etc. YouTube tem todos os vídeos, então estamos aí, vamos nos comunicar. Vamos nos comunicar. Reforçando aí o convite, amanhã, 3 da tarde. Amanhã, a partir das 3 da tarde, exposição A Conquista do Rock, com Plácido Oliveira, eu, PH Soares e Raquel Dantas, no Sesc. Vai ter uma apresentação do Distintivo Blue primeiro, e depois uma participação de Carol Ivo, depois uma roda de conversa sobre o rock de conquista, e depois uma visitação à exposição em si, né, guiada por nós mesmos. E ela vai ficar lá disponível para quem quiser acompanhar durante todo esse tempo, de 13 de janeiro a 20 de fevereiro. A Zine Memória Musical também vai ser lançada amanhã e vai ficar disponível no ambiente da exposição. Então você chegar lá, vai ter uma mesinha com várias cópias da Zine, algumas cópias também do primeiro CD da Distintivo Blue, porque o primeiro CD da Distintivo Blue, ele foi lançado em 2011. E agora a gente vai para os 15 anos de carreira do Distintivo Blue. Então, para quem gosta de CD, do material físico, né? Uhum. Vai estar lá de graça também para você pegar, para você ver como era o projeto naquela época, como é hoje, né? Então, fiquem à vontade, esperamos vocês amanhã no Sesc, como eu falei. Só pegar aquele Paulo Sexto ali, subir toda a vida, ou pegar o Bruno Bacelar e fala pro cobrador: eu quero parar no Sesc, não tem problema, não tem mistério. Para você que não conhece o ambiente, né? Que às vezes a pessoa nunca foi, não faz ideia de como é. E vale a pena, viu? Conheça o Sesc, você que tá ouvindo aí a Rádio Up, conheça o Sesc. Pra gente finalizar o nosso bate-papo, o que que você preparou aí pra tocar pra gente? Vou trazer agora um clássico, né? Já falei tanto dos clássicos, eu vou falar um clássico do rock conquistense. SS-433, Jane Furacão. Vamos lá. Desde 1982. Ficava sempre fora da rapaziada, garota muito estranha naquela cidade. O seu rádio de pilha era felicidade. Cresceu desde menina com a razão de ser o rock and roll a única saída. Mudou o visual, deu um jeito na vida. Tornou-se para todos Jane Furacão. Ela é Jane, amante do rock and roll. É a garota que o guru me disse para não ter um caso de amor. Ela é punk, amante do rock and roll. É um motor de arranque que faz gerar pavor. Maravilha, Plácido Oliveira, Distintivo Blue. E a gente vai tocar mais um do Distintivo aqui, né? Você que curte aí o Big Brother Brasil, toma essa na cara aí. Miopia! Eu vejo que tudo está no fim. Agora é ruim. Desejo é fugir daqui. Eu não quero nem escutar quando essa bomba explodir. A polícia em greve, não temos saúde. Trancados em casa, sem ter quem nos ajude. Então se segure, a bolsa caiu. O mundo acabando e só se fala em Big Brother. vida é Brasil. Dinheiro não há por aqui. E como pode o fruto do nosso trabalho assim do nada sumir? Televisão, o mundo real. Não tenha medo de sair de casa quando for carnaval. O prédio caiu, o rio transbordou. Na terra do frio se morre de calor. As tropas nas ruas com escudo e fuzil. O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil. Brother Brasil. Positividade na UP. UP.